Maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hoje sinto-me feliz. Eis que, após tantos anos e até algumas décadas, durante os e as quais trabalhaste como suporte apenas físico, passas hoje a ouvinte e a eventual conselheira. Não estou a desvalorizar o suporte físico, que por razões claras é muito importante para cada pessoa, e eu, nesse contexto, não sou uma exceção. Gosto de ter um chão, um teto e tudo o que se situa nas vertentes laterais. Tu és lateral. Não no sentido de te deixar de lado, mas sim porque estás ao meu lado quase sempre. E, a partir de hoje, espero eu, passarás a estar ao meu lado física e emocionalmente. Porque, lá está, deixarás, desejo eu, de ser um suporte apenas físico, para seres um suporte também emocional, uma companheira, até para ouvir o Jeff Buckley. Não sei se tu gostas. Aceitas? Sei que não vai ser fácil convencer-te a colaborares, mas sinto um espírito altruísta em ti. Rebelde, mas altruísta. Talvez tenhas seguido o caminho de uma rebeldia, ainda que ligeira, porque reparaste que não te encaixas nas posturas triviais, básicas, posturas falsas. E talvez penses que eu tenha seguido o teu caminho, que tenha imitado propositadamente o teu percurso, para também eu ser rebelde. Mas não. Ou melhor, sim à descrição, não à explicação. A Janete explicou-me que eu sou rebelde porque o mundo fez com que eu ficasse assim. Porque nunca fui tratado com amor, nunca soube sequer o que era tal. Não acreditas? Pois, se calhar sentiste-te acarinhado muitas vezes enquanto cresceste. Ou se calhar não, tendo em conta o teu contexto. Não sei. Sei que eu não senti. Ah, porquê? Provavelmente devido à possibilidade que levantei há pouco, quando falava contigo sobre ti. Não me encaixo. Poderia sentir esse carinho que me faltou e falta. Poderia também ser tratado com o amor, o tal senhor que nunca cheguei a conhecer. Mas, para chegar a esses afetos provenientes de outrem, teria simultaneamente de apresentar as já mencionadas posturas triviais, básicas e falsas. Não quis. Recusei. Foi a opção minha, eu sei. Mas foi assim que aconteceu. Sim, neste nosso primeiro encontro real e nesta minha confissão inaugural, confirma-se. Sou rebelde. Perguntas tu, ou poderias perguntar, por que aterrei neste espaço e neste contexto? Não percebeste? Poderias tentar perceber por que converso contigo e não com pessoas? Porque estou aqui ao teu lado e não ao lado de amigos ou amigas. A gênese foi risonha. Pelo menos aparentava ser. Eu circulava pelas ruas da aldeia, que toda ela era a minha casa, e não me faltavam opções. Tinha muito por onde escolher no que diz respeito a vias de diálogo. Olá, rapaz! Diziam os menos jovens. Olá, senhor! Gritavam os mais novos. E eu respondia, acenava, falava Ou parava mesmo para se iniciar ali uma conversa, muitas vezes longa e enriquecedora, para os dois lados. Não raras vezes, as trocas de ideias e de experiências não se limitavam às ruas, e eu entrava em casa dessas pessoas, dessas e de outras. E nunca precisei de convite, quer verbal, quer escrito. Aproximava-me, tocava de forma leve na porta, ou aproveitava, e acontecia frequentemente, uma porta aberta para que eu pudesse lá entrar. Entrava, ouvia, falava, sorria. A gênese seria mesmo risonha caso os membros dessa plebe não fossem traiçoeiros. Alguém falou, outro escutou, ninguém viu, mas aquela espalhou e tudo nos ouvidos entrou. De toda a gente. Depressa, o rapaz e o senhor deixaram de ser procurados, deixaram até de ser saudados. Deixei de ter a ilusão de que era acarinhado. Vim para a tua beira, porque fica sempre uma porta aberta, mas não quero voltar a entrar naquelas portas onde eu podia entrar quando quisesse. Não desejo regressar. A linha da CP agora é outra. Não nos sentimos bem tratados de um lado, sentiremos-nos noutro. O dia não nos agrada, procuramos a sorte à noite. Não gostamos do Pão Sul, seguimos para o Pão Norte. E acabei por te encontrar. Hoje, agradeço ao resultado da pura inocência que me trouxe até aqui. Deixa sempre a porta aberta.

rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Muitas pessoas dizem que têm o seu cantinho. Um jardim, uma praia, um local onde conseguem ver o pôr do sol sem obstáculos. Eu nunca comentei que tenho um refúgio. Até hoje. Porque hoje, amiga, hoje posso dizer que tenho o meu refúgio, o meu nosso cantinho. É este espaço. És tu. Aqui ninguém entra. Desculpa se vou ser repetitivo, mas não me deixes. Não me deixes, parede. A vida pode ser trapaceira lá fora. A terra pode tremer. Vê-se que no céu está a trovejar. Os responsáveis discutem. Os irritados matam-se. Não interessa. O meu avô Pessoa jogava xadrez durante as guerras. Mas eu, como não sou um mestre nessas peças, vou ficar ao teu lado, a ver o mundo, a girar, capaz de ignorar o resto. Desligo-me e abraço-te. Estarei sempre aqui, como um sinal de resistência, no meu quarto. ver de lado. O mundo a girar. Obrigado. E que este tenha sido o primeiro de muitos encontros.